acordei me sentindo só, me sentindo pó, igual a Jó. Hoje eu acordei me sentindo só. Meu Deus, tenha dó de mim. Tô aqui sem saber pra onde ir. Nem tudo tá legal. Aqui tá tudo down. Não consigo mais te ouvir. Hoje não tô nada bem. Vejo tudo embaçado, tudo nebuloso ao meu redor. Vou fechar meus olhos. Acordar assim, não quero mais acordar assim. Não, não, não, não quero mais acordar assim. Não quero mais acordar assim. Não quero mais acordar assim.